2, 3, 4. Loucura é ter amor por dentadura. Jura? Juro que das sepulturas acordaram-se todas nuas. Duas das suas mais loucas criaturas. Anjos e arcanjos incendiando nuvens, cruzes. Transformam os tornados num monstro da Tasmânia. Mania de achar uma saída pra loucura desta vida. Não há psiquiatra, psicopsicanálise que entenda esta loucura que fazem os anjos nas alturas.